Parque Luiz, continue a aproximação, guardando autorização para o pouso. Tá visual com a pista na 7? Tá visual com a 7, Bravo Kilisk? Autorizado pouso, pista na 7, vento 120 graus, 129. Guilherme Alfebaral. Liberal, para a escuta. Caso deseje, está autorizado a altitude de 1000 pés. Oceano 6315, chame Recife, frequência 1251. Oceano 6315, decolou de Salvador, Guarulhos, é um Airbus. Está passando agora nível 150, chame Recife, 1251, câmbio. Estou segurando esse com Recife, Oceano 6315, boa tarde, bom serviço. Boa. Dan 3192, este é o controle de Salvador, meu cordial. Procede do Internacional do Galeão. Vamos ajustar o 1097, descer para 2000 pés, direto Duna para o ILS, confie. Muito bom, direto Duna para o ILS 3192. Luiz, que no solo às 3h30 eu estacionar a frequência livre. Ok. Salvador, Oceané 6142, Navigate 2, estacionamento. Oceané 1142, autorizado, reporte para o táxi. Porta Leite 142. Gol 1648, Duna, localizador em aproximação. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. Frequência 11895, Gol 48. 895, ótima Gol 048, continue aproximação, aguardando instruções para o pouso. Vai dar 048. Uma 648 avistada, autorizado pouso pista 10, vento 10 graus, 13 nós. 648, obrigado. Questioner 6142, está com 1026 a bordo, autonomia 3 horas e 50, antena natal para o táxi. Ok, copiado. Natal 1-36-350, autorizado táxi Índia Alfa, ponto espera Torre 18, decimal 95. Índia Alfa, ponto espera 1895, confirmando 1026 a bordo, 126. 126, corrigindo, 7. Está autorizado. Estimativa autorizada para a LF, tem a 3192, vai reportar estabilizado. Zona 648. No solo aos 42, libere a direita, solo 12 no decimal 9. Zona, boa tarde, obrigado. Voo 648, táxi Alfa, Juliette Gate número 2. Alfa Juliette 02, no 648. Ali decola no 06142. O Salvador Matia Costa, para já. Mike Acosta, autorizado, ingresso no 7, a porta nele e pronto. Mike Acosta, autorizado, decolagem da no 7, vento 120 graus, 119. Direita! no corredor axé, frequência do controle 120.8, código transponder 0123. How many people board? Pedro, racionamento táxi correndo no 8.95, mamô. Quebec, Sierra, Libracional, Semitaxi. Mike Eco, Oscar, Decolado, 244, chama agora o controle, 120.8. 1208, controle, boa tarde. Controle de Salvador, Papa Romeu, Mike Eco, Oscar, boa tarde. Mike Eco, Oscar, este é o controle, meu cordial. Decolado neste minuto para a plataforma Manati. Velocidade de imediata de curva direita e proa direto, mil pés. Positivo, está autorizado. Pronto. Aqui a Costa, acione 0121, normal. Está acionado normal, 0121. Positivo. Ou direto, informe livrando a zona. Controle. Formarei, livrando. 245, chame agora o controle. 120.8. 208, boa tarde, 6142. Estamos 60, vem de Guarulhos. Muito bom. Vamos ajustar agora no 097, partir direto do túnel e descer para 2000 para o ILS. Confira. Direto, muda. Só 3, zona 5, 4, 10 para 2000. Papá. 2, decola, cruza 2, 200. Luciano 142, este é o controle. Estou em contato, radar. 6142. Com a pista vista 3192. 3192 em aproximação, reduz a check train, chame a torre, 1895. 1895 a torre, boa, 312. Boa. Opação Guia que Serra Serra, controle. Estabilizando o NLS, pista 1-0. 3192, já pode passar no marcador baixado e travado. Passará no marcador baixado e travado, 3192. 1830, anotei. Ecotanguíja, controle. Eco Tango Índia, chame Recife 12685. 85, 12685, câmbio. Papel de forma, novembro até o papá, controle. Acione 2220, prossiga visual, ajuste 1017. Está mantendo 1500 pés? Já serra baixada travada, 3192. São 3192, autorizado pouso, pista 1-0, vento 120 graus, 129. Livre pouso, são 3192. Luciano 326, procede de Ilhéus, é um Fokker 100 no nível 210. Se tiver condições, vou em Duna descer para 2000 com 2017 com ILF, Camilo. Afirmativo, Duna da presente, com 2000 pés, excelente 3 uniforme novembro até o papá, não recebo a resposta do seu transponder. Eu não recebo a resposta do seu transponder. Mike Eco, acho que eu não recebo a resposta do seu mando de ar. Papa Romeu, Mike Eco, acho que Salvador. Mike Eco, Oscar, agora sim passa a receber o modo de ar. Oceano 6142, chame de Cícero, frequência 12685. 2085, 6142, boa tarde. Boa. Salvador Azul 4065, autorização Campinas, informação novembro. Direita 1219, 3192. Batango Kilo, Quebec Serra, livre decolagem 97, vento 190 graus, 1119. Autorizado então, nível 360, via Bezulu. Decola da 10 Bandeira da Elneda Sprint 1208, controle de saída 5507, ultrassone. O pijamento correto, nesta para o acionamento táxi. Solo Salvador, muito boa tarde, está 3192, visor. 3192, uma boa tarde, táxi Alfa e Juliette, gate número 4. Alfa e Juliette, pro número 4, 3192. Quebec Serra, decolado aos 52, temos agora o controle 1208, Serra. Uniforme novembro até o papá, qual o tipo do seu equipamento? Ciente, é, baseado em Feira de Santana. Positivo, ciente. Controle Salvador, Papatango, Kilo, Quebec, Sierra. Papatango, Kilo, Quebec, Sierra, este é o controle, meu cordial. Vou manter mil pés, voo para o morro, informe através do farol da barra. Está presente, autoriza a proa de morro de São Paulo, acendendo para 2.500 pés, meu. O senhor está autorizado a prosseguir em voo direto, porém vai ter que manter mil pés devido ao tráfego. Sim, a gente vai manter mil pés no perfil dos corredores. Sim, a gente... Vai aqui a coxa, frequência livre, câmbio. 3 adicionamento e aporte para o táxi. Aeronave está tentando contato com o solo, checa equipamento, que a transmissão está muito ruim. Oceano 326, está autorizado a aproximação em ILS. Afirmativo, o CN é 6326, autorizado a aproximação em ILS. 5, Whiskapel. Combinação perfeita, até o Whisky. Solo Web 5856, autorização para Natal, Cente da Novembro no 5. Webjet 5856, está autorizado Natal nível 350, decolando a pista no zero, curva à esquerda, Pucas e Pá. Frequência do controle 120.8, código transponder 55104, Aerovia Pesulu no zero. Ok, autorizado Natal, 350, rota do plano de voo, Juro no zero, decolando a 10, curva à esquerda, Pucas e Pá, 1208 e 5514. 5314, boa noite. Confere, boa. Torre Salvador, boa tarde, 3154. Digo 4, reporta o marcador externo, baixar 2 travado. Reporta o marcador, baixar travado, 3154. Kilo Quebec Sierra, aeronave da Avianca Oceanair, equipamento Fokker 100 na sua posição de 12 horas, livra 4 para 2.000, tem o tráfego à vista? Negativo, senhor, ainda não visual com tráfego. Assertivo. 154. Contact Terra. Positivo, a restrição de 2.500 foi devido a essa aeronave. O senhor ainda deseja subir para 2.500? Negativo, senhor. Vai manter no meu pé, é muito grave. Ok. Aproxima-se do través do farol da barra, frequência livre, câmbio. Frequência livre, até o regresso, terra. Até. Capitão Guardião 07, este é o controle, Salvador. Positivo, chame na final do CAB, câmbio. Tiro 017, desça para 8.000 na chegada Bonf, pista 10. 8.000 na Bonf, tirada 10, desce para 8.000 pés. O ajuste é 0017, voo 1807. Gente, guardião, aguarde. Curso do localizador da 1-0, Ocean Air 6320. Oceano 326, reduz a cheque o trem, chame a torre na frequência de 1-1-8-95, câmbio. Redução, vai checar o trem, 1895, muito obrigado pelo... Um abraço, capitão. Obrigado, senhor, obrigado pela retenção. 3195. Cabe, guardião 07. Guardião 0700, frequência livre. 7. Ingressou Interlagos, Índia November Alpha, comprou da rotatória. Índia November Alpha, mantém as condições visuais, reporte visual com campo. Confere a visual com campo, Alpha. Tudo esperto. Sente o Xenai 6326, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Ok, 6326. 3154 livrou na sua escuta. Da 3154, prossiga táxi via taxiway Alfa Juliette 29. Alfa Juliette 29. José, o Juliette Angolão. B52, o Whisky Hotel, mantém ponto de férias guarda.